sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Papo de Jafa. Aqui é o Vini, e se for pra ser peão no Japão, eu prefiro ficar no país da tapioca. Aqui é a Kira, e eu sou o único da família que nunca foi no Japão. Aqui é o Samu, e eu quero conhecer aqui, rapaz. Aqui é o Jun, e se eu não aguento 8 horas trabalhando aqui, imagina 12 lá. É isso aí, galera. Nesse primeiro episódio, vamos estar falando sobre trabalho no Japão, o sonho de uns e o pesadelo de outros. E a gente vai estar falando sobre esse tema logo após a vinheta. Começar falando do processo. A pessoa que quer trabalhar no Japão, o que ela tem que fazer? Tem esquema de ir pela empreiteira, né? Que o pessoal pensa que não tem, de repente, não tem recurso para poder pagar passaporte, o passaporte não, a passagem aérea, né? Aí precisa de ajuda aí da empreiteira e tal para ir financiado, né? Só que aí, tipo, você vai trabalhar lá pagando, conforme você trabalha, você vai pagando as dívidas. O financiamento, né? E aí, enquanto você tá lá também, tipo, eles dão um alojamento, aí você pode, vai tudo descontar no seu salário automaticamente. Então, tipo assim, você não precisa se preocupar com arrumar lugar lá. Vai tudo certinho lá, mas você só trabalha. Eu já ouvi muita gente que foi pela empreiteira assim e ficou de boa, porque depende do que a pessoa faz também lá, né? Tipo assim, de repente a pessoa vai lá, vou querer curtir logo nos primeiros meses. Chegando no Japão agora eu vou curtir. Aí é foda, né? Porque gasta muita grana. Então a pessoa tem que saber controlar os gastos. Mas aí vai ter controle da pessoa, de cada um também, né? Se eu, meu exemplo, eu indo pra lá, eu não ia aguentar nenhum dia. Esse é um detalhe, né? Que apesar dos salários altos, a pessoa às vezes vai com aquela ilusão, né? De que ela vai ganhar bem mais do que ela ganha aqui. Sim. Mas ela tem que ver a questão do custo de vida também. Não é um custo de vida tão barato assim quanto se pensa. Ela vai ter gastos no início, né? E, bom, talvez ela fique um pouco vislumbrada, né? Com a possibilidade de comprar celular, carro. Mas ela tem que ver pelo lado de se bancar, né? É. É uma experiência totalmente nova, principalmente se a pessoa sair daqui sozinha, pra morar num outro país. Até onde eu sei, me falaram que, tipo, atualmente, você comprar celular lá, se a pessoa for trabalhar lá, né, dessa forma, tem que ter pelo menos de 3 a 4 meses de morando lá, né? Porque já ocorreu muitas coisas de, tipo, imigrantes ir lá, trabalhar e deixar as contas pagar e ir embora. Então, assim, o Japão tá segurando um pouco aí, né? Nessa parte. Bom, lembrando a parte que você tinha dito de ir sozinho, uma vez eu ouvi de um amigo que morou lá que seria bom quando ir em família, vamos supor, vai você e a mulher, você, mulher e mais uma pessoa, ou amigos em si, porque aí consegue bancar os três ao mesmo tempo. Aí dividir custos e assim vai, teria uma boa. E pra pessoa que também tem família lá também já é muito mais fácil. Você pode passar um tempo na casa da família, sim. Porque a gente tá falando de um lugar totalmente diferente do que a gente tá acostumado aqui, né? Mesmo pra quem é descendente chegando lá é diferente. Não adianta. Clima, pessoas. As pessoas, o próprio idioma, né? Às vezes a pessoa sai daqui sem ser fluente ou às vezes sem falar nada. Ela chega lá, ela vai acabar encontrando muita dificuldade. Falando agora das opções, né? Quem sai daqui para ir pro Japão tem basicamente um caminho ali a seguir, né? Que é os foram gerados trabalhos na linha de produção. Eles acabam compensando aí para muitos devido aos valores do salário. As principais vagas são ofertadas aí na fábrica de autopeças, na construção civil, mas pode ser não tão fácil quanto parece, né? Às vezes a pessoa tinha um trabalho mais ou menos aqui, sei lá, estava acostumada a trabalhar no escritório ali de boa e quando pega, vai para outro país, tem que trabalhar trabalho pesado, né? Trabalho de peão que a gente fala. Talvez não seja uma experiência tão agradável assim. Na parte de produção mesmo é meio complicado, né? Porque às vezes você não tá acostumado mesmo. Você vai pra um lugar que você é um trabalho forçado o tempo todo, porém 12 horas de trabalho, assim, o tempo todo. Tem dizer que lá dizem que os brasileiros não crescem, mas eles dão preferência à pessoa que mora lá, óbvio, né? Igual seria aqui. Aqui também deviam dar preferência às pessoas que moram aqui. Claro que não é assim que funciona. Mas lá nem sempre assim não, tem muito brasileiro lá que vai lá. Só que assim, são brasileiros que sabem falar bem japonês. Sim. Quando eles sabem falar japonês, eles dão muito valor. Porém, é um negócio de preferência. Se tiver um cara com o mesmo nível do brasileiro, óbvio que eles vão pegar o japonês. Isso é fato. Sim. É isso, porque gera economia. Depende, né? Depende, porque os japoneses de lá não gostam tanto de fazer hora extra. Quem faz muito hora extra lá é o próprio brasileiro. Muitas vezes preferem o brasileiro porque o cara trabalha mesmo. Mas ele vai lá pra juntar dinheiro, né, cara? Bom, sim. Mas é, é aquele dinheiro. Negócio, né? Só os brasileiros vão lá, porque os daqui não gostam de trabalhar, não. Eu não gosto, pelo menos. Se a pessoa arrisca, né, seguir esse caminho, ela tem que estar realmente disposta a trilhar isso daí. Ela não pode sair daqui falando, será que eu vou aguentar trabalhar tanto assim? Não, ela tem que ir com a certeza. Sim, tem que ter um objetivo. Sim, de que eu vou ter condições de suportar isso daí, porque realmente não é fácil, né? E falando um pouco aí de... citou os brasileiros, por exemplo, lá, né? O brasileiro não é tão simples assim quanto para quem é descendente. Ele tem que seguir o programa de imigração, que é basicamente como qualquer outro país, né? Que tem três tipos de visto. O visto de curta duração, que é até 90 dias. O visto de estudante, que ele vale por 2 anos e pode ser renovado. E o visto de trabalho de 1 a 3 anos. E tem o visto de cônjuge, que é se você é casado aí com um cidadão japonês. Acontece que você não pode simplesmente tirar o visto de trabalho, né? Chegar lá e procurar emprego. Não, isso é o contrário. Você tem que conseguir um emprego antes de sair do Brasil. Só que, né, pra uma empresa japonesa te contratar, cara, você tem que mostrar que você é melhor que um japonês que tá lá. Então, se você tá aí a fim de ir pro Japão sendo brasileiro, não tendo descendência, você vai ter que estudar muito, se preparar bastante pra poder mostrar pra eles, né, que você é válido. Eles têm que te contratar. E aí você procura aqui uma empresa multinacional, né? Fica mais fácil. Principalmente aquelas que tem filial no Japão, para você poder ter essa chance, né? Você chega na empresa e você fala, ó, tô disponível pra viagem. Quem sabe um dia eles te transfiram para lá. Pô, você mete o golpe de baú numa japa aí, cara, e casa com ela aí e mete o pé daqui, tá? É uma ótima ideia. Mas tem que ter pelo menos 1 ano. E tem que ser bonito, né? Casar. É difícil, pra poder ir. Tem que ter um tempo mínimo de casamento. Antigamente, não, o pessoal casava e ia, né? Hoje em dia, para evitar esse tipo de, tipo, casamento por contrato, eles não deixam mais, né? Tem que ter um tempo certo aí, você tem que provar que tá casado muito tempo, né? Leva documento, foto, essas coisas, tipo, ah, foto da viagem, né? Foi puta Disney ali com a minha mulher. Então, assim, tem que comprovar que você tá bastante tempo casado. Ah, senão, senão os caras veem assim, pô, você casou aqui semana passada, você tá querendo ir, então você tá casou só pra ir pro Japão, né? Depois vai lá e descasa. Exatamente. É comum, nos Estados Unidos é bastante comum isso, né? Pra... pessoas fazem de tudo para conseguir o famoso green card, né? É, exatamente. Realmente essa fiscalização é necessária, porque pessoas vão estar sempre aí tentando achar um jeito de burlar essa lei, né? Mas para quem é descendente, né, a vida acaba sendo bem mais fácil, né? Aqui no Brasil a gente tem várias agências de emprego que oferecem as vagas no Japão. E, bom, você procura uma, né? Eles vão te apresentar várias opções de vaga, você escolhe ali que é a mais de interesse. E eles cuidam de toda a burocracia para você ou não? Você tem que... A empreiteira? É. Cuida, você faz a parte de passaporte lá e tal, depois o resto você só leva a documentação. Eles vão pro consulado e resolvem tudo. Ah, e atualmente, se não me engano, tem uma lei aí que tá saindo aí que os Yonsei, que são descendentes da quarta geração, também podem ir agora. Eu não sei se já saiu ou tá pra sair, não tenho certeza, né? Porque antes era só até a terceira geração que podia ir. Ó, ainda posso ir. Agora a quarta geração também vai poder ir. Agora voltando um pouco à experiência, né, de trabalhar no Japão, e a gente tem bastante conhecidos nossos, né, que já passaram por essa experiência, ou que estão passando, sim, né, acaba sendo uma experiência muito pessoal. Tem gente que acha uma maravilha e tem gente que acha um inferno na Terra. Por exemplo, a gente tem o nosso amigo Costelão, nosso grande amigo Costelão, que ele foi pra lá em 2015. 2015. Ele tá lá até agora, aparentemente está feliz, né? É o que a gente acha. É um cara sistemático, né? Então, não sei. Verdade. Mas ele disse que pretende ficar lá até pelo menos 2020 pra juntar uma grana legal e voltar pro Brasil. É o que muitos fazem, né? Temos o exemplo dos chineses aí, que juntam dinheiro na China, vem pro Brasil montar pastelaria. E aí fica com a mão chinesa na nossa frente, dá vontade de dar um rolo nele, mas beleza. Chineses. E vai muito do objetivo de cada um. Se você pretende ir pro Japão pra ficar lá pro resto da sua vida, beleza, você tem que se preparar pra isso. Você vai sofrer um pouco no começo. Mas é questão de adaptação. Sim. Se você quer ir lá juntar uma grana e depois voltar pra cá, beleza também. Você não vai poder cair nas tentações, né, carnais aí. Tem muitas. Principalmente. Você vai querer comprar um carro, você vai querer comprar, sei lá. Cara, lá tem muita coisa. Fora, você tá falando que carnais, eu tava pensando mais no tipo. Não, também. Você tem, pode gastar sua grana e casa de entretenimento adulto também. Deve ter bastante, então, as coisas. Sim, é muito bacana. É um bom modo de gastar o seu dinheiro, mas... Ah, eu acho que eu gastaria mais computadores. caro. Eletrônico, com certeza. Sim. Eletrônico. Você vai ter acesso a muita coisa que você nunca teve aqui, né? Porque você vai ter o dinheiro. Então, você vai ter que se controlar ali pra qualquer missão, né? Eu quero juntar grana? Beleza. Eu tenho que segurar aqui minhas vontades, né? Pra ter uma ideia, salário mínimo e salário médio no Japão, né? Mais ou menos em 274.500 ienes. Daria mais ou menos 7.500 reais. Mas o salário médio, né? Poxa, aqui seria uma boa, né? Pô, no Brasilzão com esse salário, seria... Moral sozinho. Moral sozinho, certeza. Você disse, né? Foco na missão. Se você quer morar lá, mano... Casa com uma japa e vai embora. Ou casa com um japo. Japo. Vai lá, dá o golpe da barriga, leva embora. Aproveita que japonesa fala pra caramba, então. Assim, vai lá, mexe o golpe da barriga e vai embora. É, pro Japão. É a família toda aí. Nossa. Bom, tem a questão da carga horária, né? Carga horária. 12 horas lá. Geralmente 12 horas, por exemplo, das 8 às 8. Só que dependendo da fábrica, é 3 horas essa obrigatório. Então você geralmente vai entrar às 8 para sair às 11. Isso quando for turno diurno, né? Porque lá eles fazem turno noturno, que é o chamado yakin. E aqui você ganha, tipo, 25% extra. Trabalha de noite, né, cara? Aqui também tem essas coisas, né? Uhum. Serviço de noite e tal, de madrugada ali. Aí entra às 8 da noite pra sair às 2 da manhã. Ah, às 11 da manhã, no caso com as 3 horas extra, né? Ou tem as famosas trocas de turno também, né? Por exemplo, o cara vai lá e trabalha uma semana de dia. Só que aí na outra semana, ele vai ter que trabalhar uma semana no turno da noite. Você não fica direto assim, né? Depende da fábrica. Tem gente que gosta de trabalhar de dia, tem gente que gosta de trabalhar só de noite. Ou tem gente que gosta de ficar 3 turnos. De manhã pra noite, de tarde pra madrugada. Por exemplo, no caso de descendente japonês que vai daqui do Brasil pra lá, tem muita gente que vai indo ali pra Haiti, pra Hamamatsu, vê que tem muito brasileiro lá, né? Então, assim, lá tem vila, assim, como se fosse a Liberdade, bairro Liberdade daqui de São Paulo. Uhum. Lá tem a vila deles lá também, né? Tudo com lanchonete, coisa do Brasil, lojinhas do Brasil, um monte de coisa lá. Uma das políticas, né, adotadas pelo Japão, que são tema recorrente aqui no Ocidente, hein? Essa é a questão dos imigrantes, que os países asiáticos em si são países que a grande maioria, 90, 95% é de população nativa. São países extremamente fechados para estrangeiros. O Japão, né? A gente tem ouvido aí que tá tendo problema de fertilidade lá, né? O povo japonês não tá se reproduzindo tanto quanto se imagina que eles deveriam. Então, acho que futuramente deve ser uma tendência eles estarem abrindo as portas aí para os estrangeiros, para ver se com mão de obra estrangeira, né, eles consigam resolver esse problema aí. Só mão de obra? Alguém tem que pagar a previdência, né? Muitos idosos. Pagar a aposentadoria deles. Ou eles lançam alguma forma de fazer os japoneses se... Pra piorar, ainda estão tecnologias para cara ficar sozinho mesmo. Exatamente, e os caras fazem aquelas waifu lá, os caras abraçados no travesseiro, puta Sim. vida, né? Isso cara? Porque tem, mesmo assim, ainda tem muita mina assim, que tipo assim, quando o cara cuida da mulher, ela cuida também. Lá tem, né, japonês assim também. Só que o problema é, pra achar um cara que, um japonês assim, né, nativo lá, que, vai se declarar pra mina, tudo é mais complicado, né? Então, tem muitas regiões do Japão mesmo que as nativas preferem os estrangeiros. Porque eles dão mais atenção e tal, não é aquela coisa de, porque japonês vai ficar, tipo, trabalha a casa. Não dá muita atenção, né? Fica aquela coisa machista, né? Alguns, né? Não generalizando. Então, tem casos assim que até a própria cama, assim, é separado, é cama de solteiro pro marido e cama de solteiro pra esposa. Privacidade. Privacidade, porque eles, privacidade, tá, eu quero descansar, eu tô cansado por causa do serviço. Então, assim, acontece isso aí. Para eu vou ter falar privacidade. A verdade, gente, descansar seria melhor em casal, gente. Sim. A mina que vai ser descansar bem melhor. Mas, assim, falando assim, cara, eu fui tendo dito que o Samu falou, Vini, cara, você tá bem, cara. Vai pegar uma latinha. O Japão tem que abrir as portas pros brasileiros aí, que a gente vai dar conta do recado, assim. Posso garantir que a gente dá conta do recado. Conheci um cara lá que trabalhou muito tempo lá, que namorou uma japonesa mesmo, né? Ele sabia falar japonês, tudo. Então, assim, meu, o cara chegava do serviço, né? O janta já tá pronto aqui e tal, você vai tomar banho, eu deixei tudo pronto. Aí, na hora de lavar a louça, o cara vai, deixa eu ajudar a lavar. Não, pode ficar lá na sala, não, deixa que eu lavo aqui. Ué, aí ele falou assim, né, tipo, nossa, mas o que eu vou fazer então? Ó, faz o seguinte, fica ali no sofazinho ali, ó, pega sua cervejinha e fica assistindo televisão. A japonesa, assim, que quando a pessoa cuida, então ela vai cuidar de você também, né? É uma coisa recíproca, né? Interessante isso aí. Acho que eu tô precisando disso, então. Tem que cuidar bem também, né? Não que aqui não tenha, né? Porque aqui também tem mulheres maravilhosas aqui, né? Bom, pra fazer um apanhado de tudo, considerações finais. Se você tá pretendendo ir pro Japão, você tem que ter em mente essas coisas aqui. Idioma. Por mais que você veja, quando você veja a vaga lá, você veja, não precisa falar japonês. Precisa sim, cara. Você tá indo pra um país diferente, você tem que estar falando essa língua pra você socializar, pra você se virar lá. Melhor dizendo, é o diferencial, né? Se tiver um idioma, é o diferencial, cara. Se é um cara brasileiro, sei lá, estrangeiro no Japão e sabe falar Japão, cara, você já tem um ponto positivo pra caramba. Com certeza. Sim. Vai te abrir uma gama ali de oportunidades, né? Fora que você pode passear, né? Porque você vai compreender o idioma, você pode viajar o Japão inteiro, cara. Você tá indo... trem-bala, Shinkansen, viaja de uma ponta até a outra, de boa, né? Vai te livrar de muitas frias aí, né, cara? Porque pensou, você tá num lugar totalmente diferente, não sabe uma palavra, é sinônimo de confusão. Segundo ponto, você tem que estar disposto aí a trabalhar bastante, cara. Não adianta. Você tá aqui no Brasil, querendo moleza aí, falar, ah, não, beleza, vou pro Japão ficar rico, beleza, mas você pode até ficar rico, mas você tem que trabalhar bastante. Não vá com essa ilusão aí de que você só vai ganhar dinheiro fácil. E terceiro, bom, você tem que estar, pelo menos aí, envolvido com a cultura, né, cara? Se você odiar o povo japonês, você não vai conseguir viver lá, cara. Não precisa ser um amante da cultura japonesa. Você vai ter que se adaptar a uma culinária diferente, a um costume diferente. Então, os feriados vão ser diferentes. Então, eu aconselho você a estar, pelo menos, disposto a abrir sua mente aí pra conhecer uma nova cultura. Considerações finais aí, galera? Bom, a consideração final é: eu sou preguiçoso, então eu não vou. É uma escolha difícil, né? Só que assim. É uma coisa que vai mudar completamente a sua vida, né? Vai aprender bastante também, então é bem interessante. Tenho muita vontade de ir lá, mas acredito que não seja o momento ainda. Quero ser peão aqui, trabalhar um pouquinho ainda e depois ir lá. Pra ser peão de novo. É, exatamente. Faz o peão pra ser peão de novo. Bom, é isso, galera. Esse foi o primeiro episódio do Papo de Japa. Provavelmente foi uma porcaria, tá? Mas... Dá em consideração que nós estamos começando, então dá um likezinho aí pra gente. Sim. Então, se você gostou dessa porcaria, compartilha aí, fala pro seu amigo, ó, conheci um podcast maneiro, tá? Dá um like, compartilha, manda pra alguém aí, pro seu vizinho, pro seu pai, sua mãe, seu cachorro, todo mundo. E não perca o episódio da semana que vem, que vai estar muito bom. A gente já tá falando sobre um tema polêmico aí, beleza? Tá? É isso aí, um abraço e até mais. Valeu! Falou!